Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. Décimo nono episódio. O sol nasce, a bicicleta anda, o lobo uiva e o urso panda. Então o que eu mais adoro é quando eles fazem pisca, abrem os quatro piscas antes de parar. Filha da p***! Tem que arranjar uma fita métrica, tem. Condutores a passarem por mim, a encostarem-me, portanto, e depois de me passarem, fazer-me sinal que eu tenho que ir para a berma, que eu tenho que ir para o passeio, sentem-se no direito de me empurrar. Portanto, são retóricas. Olha lá, vê lá se aparentes, e empurram-me. Nós estamos no espanhol, porque é que este bar se chama espanhol? Foi buscar o meu nome. Porquê? E nisso foi a minha filha que abriu o café. Ah. Esteve cá um ano, dois anos, ou qualquer coisa. Já ela fartou-se disto e já nunca saiu do nome do espanhol. Ficou espanhol? Foi espanhol. Espanhol. Porque era o nome que deram ao bar, mas não era o nome oficial, ou era? Não é, por isso. Ela abriu não, o... Não, era o nome oficial do café. Sim, ela abriu o ficou... nome do café, chamou-lhe o espanhol. Sim. E depois ficou ela. Porque era a alcunha do Sr. Francisco Oliveira. Exatamente. Aliás, vamos apresentá-lo ao nosso convidado. Que deu o nome a este estúdio onde nós passamos a vida. Exatamente. É o espanhol, que agora é explorado pelo Rafa. É o Sr. Francisco Oliveira, que em Valverde é conhecido por o Chico Espanhol. O Chico Espanhol. Mais claro. E eu quero pedir licença e perdão ao Sr. Francisco, porque conhecemos há tantos anos e sou tratado por Chico. Posso tratar por exatamente, Chico? Exatamente. Não, vou tratar por Chico Espanhol, porque o Chico Espanhol é... Isso é entre nós aqui, a verdade é que chamamos o Chico Espanhol. Não tem problema nenhum, aliás. Mas é conhecido por aí, tanto o Fundão como o Chico Espanhol. E o Sr. Francisco, ou o Chico, que tem uma longa vida de autarca, é talvez dos autarcas do Conselho do Fundão que mais tempo exerceu a função de Presidente da Junta, tanto de Valverde depois como Vice-Presidente da União de Freguesias. Também foi presidente do Rejo Folclórico de Valverde, mas há uma faceta que se calhar pouca gente conhece. E eu até pensava que eu tinha ganho uma volta à Cova da Beira, mas afinal até não. Há bocado em conversa, informal, disse-me que ficou várias vezes em segundo lugar. Segundo, terceiro. E no ano em que estava para ganhar a volta à Cova da Beira, teve uma queda. E hoje a nossa conversa. É com muita pedalada. E depois de ver aquela etapa da volta à Itália, acho que não vale a pena hoje estarmos a falar de política, porque isso é para conversas com outra gente, porque acho que o Chico também não se vai fugir se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso. Mas hoje vamos falar do ciclismo. Chico, eu lembro de você quando eu era garoto, e eu lembro que fizemos o meu pai no seu Volkswagen. No, é verdade, lembro. Nós a fugir do Chico, o Chico vinha atrás da gente, o Chico a descer a Serra da Gadelha, a 90 a hora, e nós, ai, para o Chico apanha-nos, ainda bate contra nós. Era o garoto, pá, tinha para aí os meus 9, 10 anos, não sei. É essa parte que a gente quer que nos conte. O ciclista, para quem não saiba, e para quem não sabe, o Chico foi uma das grandes promessas do ciclismo regional. Sim. Na altura, pá, tinha os meus 16 anos, quando comecei a correr, era serralheiro, trabalhava na Fenda Agrícola e, por brincadeira, fez aqui a volta à Cova da Beira. São umas 4 ou 5 na altura, que era o seu juiz de trabalho, o presidente, o Sr. Abrantes, da Associação Desportiva do Fundão. E, por brincadeira, fui correr. Pronto. Olha, mas a bicicleta já era uma coisa que usava no dia a dia. Sim, era para o trabalho. Para o trabalho, exatamente. Era uma pasteleira. Era uma pasteleira. Pronto, era uma pasteleira e pronto, havia a volta. Deixa-me inscrever. Na primeira etapa, pronto, e quando comecei a ver aqueles bons, que era que se chamavam os bons, e eu começar a passá-los, afinal ainda não sou assim tão mal. Já havia, tipo, já sabia quem que eram os havia bons. Havia qualquer. Exatamente, esse chamava-se ainda os bons, que era o Dorão, que era assim o Manel e tal. E quando era quem? Quem era assim as referências? Tínhamos o Manel na altura, o Manel da Aliança. O Durão, também. Eram bons ciclistas. Epa, eu, mas havia equipas, havia o Chico, o Chico Carvalho Valverde. Havia o Chico Valverde, havia o Tó Pedro, o Chico Marques, havia muita gente aqui. O Tó Pedro. Mas ninguém era organizado em equipas, não havia. Era a gente inscrevia-se e pronto, íamos andar. A volta à Cova da Beira era feita aos fins de semana. Era feita aos fins de semana. E na primeira etapa, vamos a ver ali para o Viseu, ali para aquela zona, vinha aqui pela Fatela, chega aqui ao fundão, depois ainda para ver o Jar, assalta-me a correr de uma cerveja, que era uma pasteleira, chega ali à passagem, ali, estava com o boi a passar, ainda tem que estar, e chego ao fundão e ainda sou o sexto. Epá, afinal, com isto tudo, ainda fiz um bom lugar. Na etapa seguinte, também sou logo o segundo ou o terceiro, logo assim. Ah, aquilo era várias etapas, não era um circuito? Não, era várias etapas, era os fins de semana, várias etapas. E quando chego, o pessoal, a ver que eu também era ajeitoso nessa situação, comprou-me uma bicicleta. Quem? O pessoal, ali da oficina, de um lado, juntaram-se todos e compraram uma bicicleta. Epá, isso é espetacular. Pá, custou na altura 6 contos, era muito dinheiro, às 50 e tal anos, era muito dinheiro. Aí, a terceira etapa, já corro com essa bicicleta. Ah, não. Foi. Espera aí, que isso eu não percebi. Então foi correr essa primeira edição, tinha 16 anos, com a sua pasteleira. Primeiro domingo. Primeiro domingo. Segundo domingo com a pasteleira também. Ah, porque aquilo era todos os fins de semana. Era todos os fins de semana. Era os fins de semana. Não, não tinha filhos jogados, que era um grande prémio, num fim de semana. Não. Era vários fins de semana. E era sempre o mesmo trajeto ou ia mudar? Não. Os trajetos eram diferentes. As etapas eram diferentes. Eram diferentes. Chegámos a ir ao Chabugal e vir. Esse já era puxado. Já era puxado, chegámos ao Chabugal e vir. Então a malta lá da oficina, como viu que na primeira corrida ficou bem. Na segunda, mas juntei só com essa gente toda, começaram a ter a mesma posição e comprar uma bicicleta. Não. Mas a partir de facto, pá, eu era sempre estava sempre no primeiro ou no segundo ou no terceiro que fugia daí. Ganhei o prémio de camisola azul, a laranja, ganhei as camisolas todas. Azul era que eu mais novo. A montanha, ganhei as camisolas todas. Só não ganhei a volta, porque na altura que estava mesmo para ganhar tive uma queda. Mas nas outras, acho que fiquei sempre em segundo. Porque também tínhamos um elemento que era o Manel, havia outro rapaz que era de Alpedrinha, que era o. Já não me recordo o nome. Havia bons ciclistas na altura. Depois daqui, no ano seguinte, continuei a correr, mas estava sempre na parte da frente. Posso dizer que uma vez saí do fundão, aqui pela parte da Fatel, para a parte além de Panamacor não, para Boa, para aquela zona toda, ganhei as etapas todas. Conforme saí do fundão, cheguei ao fundão, ganhei tudo. Todas as etapas que eu ganhei tudo. Estamos a falar de que anos? Anos 60? Estávamos a falar. 70. 6. Talvez antes. Eu lembro naquela altura, eu era um garoto, havia muita comparação, toda a gente chamava o Chico, o Chico Agostinho, por causa da fisionomia. Era bom encontrar o leste também. Da estrutura muscular, era bom querido. Bem vermelhinho, porque lá está o estranho, tinha que trabalhar no campo também, ajudar o pai. Uma história ainda, com o meu pai, eu não sabia nada, que andava a correr. Tudo às escondidas. Quando aquilo começou a ser tudo ao alvoroço, é pá, mas o que é que andas a fazer? Porque isso começou a ser um movimento muito grande no fundão, Chico Espanhol. E o pai acumulou e disse, mas o que é que andas a fazer? Ele não sabia. Então, mas como é que reagiu? Reagiu bem. Andava eu a trabalhar para os amigos da quinta, fazia-me andar ali a trabalhar, depois lá eu ia a correr, está a perceber? Foi um passado muito bom. Posso dizer que há coisas que eu não esqueço, uma vez saí aqui do fundão, havia ali uma prémio de montanha na Serra da Gardunha, eram 250 euros. E na Alpedrinha havia também um prémio jeitoso. Ganho ali na Serra da Alpedrinha, meto-me ali para ali abaixo sozinho, ultrapasso a moto da polícia e a moto da polícia não consegui acompanhar. Foi a tal história. A descer. Para cá fez a mesma coisa à frente. Exatamente. Isto foi para lá. Quando entro na Alpedrinha, para eu entro sozinho, a polícia nem nada conseguia. Depois é que disseram que entrei lá 90. E para cá, também precisamente a mesma coisa 90. Fui algumas vezes a Lisboa, posso dizer que ainda subi ali a Serra algumas vezes. Com o José Pereira, na altura, que era um bom ciclista, e ele na altura íamos a subir, o que é que vais para aqui fazer? Certo e verdade? E deixei-os para trás. Depois queria-me levar, depois aí tive uma decisão, já não. Porque tive convites, tanto para ir como para o Sport, tive convites para ir para o ciclismo, mas gostou-me depois, se fiz mais, fiz mal, mas talvez, eu estou bem, no fundo, se calhar, foi a melhor opção também. Na altura custou um bocado, ficou na dúvida. Sim, fiquei na dúvida. Que idade tinha para aí 19, 20 anos, por aí, não? Não, tu tinha 17, 18 anos. E comecei por com 16. Portanto, foi fazer aquelas provas a Lisboa, não é? Fui. Uma vez posso dizer que fomos a Lisboa a fazer uma prova. Éramos 180 ciclistas, 180, Benfica, Sporting, toda essa gente. E depois, quando estávamos a ponta final, e procurei onde é que era, se ainda faltava um para chegar à calçada Carris. Diz-me um deles: já estamos no fim. Eu ali apertei, ainda consegui ficar em décimo lugar no meio de 180 ciclistas, era 34 segundos em primeiro. De maneira que, enquanto relógio, eu era bom, posso dizer que era bom, ganhava prática entre os contrarrelógios todos. Uma vez aqui no fundão, saí, ultrapassei os primeiros três que iam à minha frente, porque nessa altura tinha tido uma queda e estava em 7 ou 8 lugar. Os primeiros três que estavam à minha frente apareceram todos até ao fundão. Foi um passado bom, gostei. No ciclismo? No ciclismo. E havia gente que era uma coisa era impressionante nas estradas. Era o desporto bom. Era o desporto, era o desporto muito bom, muito bom, pá, muito bom, que gostava de ver. Gostava de... E que as pessoas também gostavam de ver. Claro. É bom não esquecer que é um desporto que chega a todo lado. Claro, exatamente. Chega às aldeias, passa em todo o lado e daí... E é de Borla. Olha, e é de Borla. Vou mostrar uma fotografia no contrarrelógio que eu arranquei. A multidão que havia. Olha. A multidão que havia neste contrarrelógio. Pois. Aliás, costuma-se dizer, isso é uma coisa que aqui na zona do Fundão e aqui na Beira é interessante, que é muita gente começou a gostar do Benfica ou do Sporting por causa do ciclismo exatamente, e não por causa do futebol. Exatamente. E não é estranho que muitas destas aldeias, à volta do traçado a voltar a Portugal, tenham mais sportinguistas que benfiquistas. Sim, porque veio do tempo do... Da altura do Fernando Mendes. Antes disso, do José Maria Nicolau e do Alfredo Trindade. Sim, mas depois da altura era o Fernando Mendes, era o Joaquim Agostinho. Isto era a mesma coisa, o Joaquim Agostinho ganhava sempre a Fernando Mendes. O Fernando Mendes era sempre o interno de segundo lugar. Mas isto começa nos anos 40, 50. Sim. Com aquela grande rivalidade do José Maria Nicolau e do Alfredo Trindade. E era o Benfica e o Sporting. Alfredo Borja. E portanto, era uma altura que o futebol ainda não era... Quem é quinta que é Lisboa a ver um jogo de futebol? E passavam aqui as camisolas do Benfica e do Sporting e a malta ia... E portanto, hoje, quer dizer, somos filhos e netos das pessoas que naquela altura ficaram do Benfica e do Sporting por causa do ciclismo. Claro. Foi um passado... Passado a partir daí depois, a vida continuou. Fui para a tropa, vim da tropa, depois fiz... A tropa onde? Estive na tropa em Abrantes, em Castelo Branco, Abrantes, e passei parte também em Abrantes, depois fui mobilizado, mas depois não cheguei a balar, e passei o tempo praticamente em Abrantes, estive 23 meses. E o ciclismo ficou mesmo encostado? Ficou encostado, eu vejo um bocadinho para aqui o mas ficou praticamente encostado, depois vim da tropa também, casei, e pá, depois fiz uma firma, e pronto, e vi assim a vida. Meter-me na política. Essa parte já lá vamos. Isso é outro tipo de ciclismo. Essa parte já lá vamos. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Está na hora da bola disso e da primeira música, não é verdade? Sim, senhora. Como o nosso convidado Chico Espanhol acabou por não escolher uma música, porque vieram os abaladiças e sabem como é que é, abaladiça pelo meio, ficamos parados no tempo. Por isso escolho aqui outra música dedicada a um outro grande do ciclismo, não português mas francês, o Louison Bobet. Louison Bobet, cantado pelos Ludwig van Rattrevenhuy. Os Ludwig 88, que a pronúncia já se sabe. Vas-y, Louison! Louison Bobet, tout de jeune allié, roule, seul vers l'arrivée. Louison Bobet, comme un éclair, de par les mots les frais. Louison Bobet, le peuple s'arrêtait, ça va quitter l'allée. Vas-y, Louison! Louison Bobet, le ventre bien enflé, file comme un boulet. Louison Bobet, le voit trop loin apparaître, la flamme du dernier kilomètre. Louison Bobet, comme un éclair, de par les mots les frais. Louison Bobet, le peuple s'arrêtait, ça va quitter l'allée. Vas-y, Louison! Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Oh vas-y Louison. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Louison Bobet. Putain Raymond, regarde là-bas. Eh bien, je le reconnais, mais c'est Louison Bobet. Vas-y, Louison! Louison Bobet! Louison Bobet! Louison Bobet, la bicyclette ok. Roule sur les pavés. Louison Bobet, tout le jeune allié. Roule, ça va l'arrivée. Louison Bobet. Dans les clairs, de par les mots les clés. Louison Bobet. Ne peut plus s'arrêter, ça a dû pédaler. Vas-y, Louison! Soudain le ciel Vas-y, Louison! Há uma coisa que eu sempre quis perguntar ao ciclista. Hoje em dia, nós vemos ciclismo muitas vezes na televisão, e aquilo é um desporto de equipa, e aquilo tem uma estratégia às vezes difícil de perceber, que é, sendo um desporto tão duro, aquilo é além de pernas, é um desporto sobretudo de cabeça, não é? E também tem uma coisa, mal pago, ao esforço muito grande. Naquela altura. Hoje não. Mas, bom, seja como for, vamos já ver. É um desporto de desgaste muito rápido. Chico, desculpa, estás a fazer uma pergunta? Eles naquela altura era cada um por si, hoje não, hoje é tático. Ah, bem, mas mesmo cada um por si, depois fazer não sei quantos quilómetros e olhar para uma subida, onde é que vem a força? A força não vem só das pernas. Quando não se pode, ficas para trás. Vamos já ver. Às vezes um ciclista menos, não tenha tanto poder como um que seja bom, ainda às vezes tem mais força para acompanhar, está a perceber? Uma pessoa vai à frente, às vezes vai à vontade, é dos primeiros, vai naquilo, e quem vai sempre atrás para acompanhar vai fazer um esforço. Vai fazer um esforço enorme para acompanhar, e quem vai à frente, vai no ritmo dele, vai correr. Quem vai mais à vontade? Quem vai sempre mais atrás, vai sempre mais com dificuldade para acompanhar, é um esforço muito grande. Era quando fugir. Naquele tempo não havia cá táticas, né? Não. Era a força de cada um, e mais nada. Isso era a força de cada um. Mas no ciclismo profissional na altura já não era bem assim. Claro que não. Mas desde aqui era tipo de amador, não sei também. Cada um era aquilo que puxava por si, mais nada, não é? Havia ciclistas bons, havia um rapaz também lidar com gosto, que era o Serra, que já faleceu. Muito bom também a subir. Pronto, e nós tínhamos que agarrar e andar, não é? Agora eu era muito bom na questão de subir, que era muito, subia muito bem, e na questão de contrarrelógio também. Embora tivesse uma nela aliança, que era muito bom em sprint longo. Ainda sabes dos nomes dessa rapaziada toda, de muitos de... Alguns já faleceram, claro. Tínhamos o Tó Pedro, que faleceu. Tínhamos o Francisco Marques, que ainda está aí. Eram ciclistas, mas vamos a ver. Ciclistas. Não dava para disputar uma etapa, está a perceber? Sim, havia muitos ciclistas, mas não dava para disputar uma etapa. Mas havia tantos, pois é uma coisa que se perdeu aqui um bocado, porque nunca houve aqui um clube de ciclismo no Nunca mais houve. E era uma coisa, na altura, era o Sr... A ADF devia ter montado uma equipa de... Era o Sr. Luís de Carvalho, na altura, e era o Sr. Abrantes, na altura. E era o Sr. Passarinho também, que andava a portar aquela gente toda que organizava, pá, isto movimentava, como vês nesta fotografia que eu tenho aqui, movimentava. Havia gente que era uma coisa movimentava, monte de gente que isto aos fins de semana estava todo... Eu era garoto e lembro-me também de... E depois havia aqui um grande acontecimento, que ainda hoje que há todos os anos, que é a passagem da Volta a Portugal aqui na Serra, mas isso também movimentava... Sim. E notas, mesmo que só passar no final, a quantidade de pessoas que veio. Subi algumas vezes a Serra ali. Então. Aliás, isto é, Miguel, tu quando faz a estrada de Palvedrinha e para Castelo Novo, passas numa coisa que se chama a curva do ciclista por alguma razão, que era onde era a maior concentração de pessoas Que a curva é apertada. Exato. Que era a curva do ciclista, porque era a curva mais difícil para o ciclista a descer. A subir, não? É mais difícil descer ou subir? E tinha mais medo de descer. Descer é assustador, 90 km/h. Eu nem de carro faço. É como digo, na altura que vinha o pai aqui do Jerónimo, a 90. E para lá fiz. Vinha! Já falámos disso várias vezes. E uma bicicleta dá 50 anos. O meu pai com o seu carocha, vinha o meu pai e a minha mãe à frente, eu e a minha mãe era garoto. O meu pai a acelerar, o Chico veio para cima de nós, porque nós íamos à frente. É, pá. É como digo, quando foi para a Alcarinha para lá, passei a moto da polícia. A moto ficou para trás, não consegui acompanhar. Mas são bons tempos. Fatela Sónica. Dia 1 de outubro na Fatela. A melhor festival do universo. Não vais querer perder esta cena por nada deste mundo. Fatela Sónica! Depois disso, o Chico, se me permite, na verdade. Não gostamos. Abandonou o ciclismo, depois começou-se a meter na política. Não só na política. também foi presidente do Reis Folclórico de Valverde. Muitos anos, muitos anos. E levou o Reis Folclórico de Valverde a bom porto. Muitos anos. Sim, há gravações, chegaram a fazer. Fizeram. Olha, eu estou a tocar a viola nessa cassete. Agora não sei se há viola ainda bem. Sempre pelo menos existe, ouvi. Existe a cassete. E tem uma grande sede que se comprou, que se fez, que se estourou, tudo isso. E tem a Casa Museu? Sim, sim, museu, certo, sim, que foi comprada. Sempre foi comprada, na altura que estive lá, que se comprou tudo e que se fez as obras, que fez tudo, não é? Tem o seu património lá, todo, não é? E as trocações que a gente fez, de bombos e tudo. Eu toquei muitos anos bombo, muitos anos, sempre a tocar bombo também. Eu lembro-me quando gravámos. Os bombos, quando o Jerónimo é os bombos, é os de lava-colhos. Epá, o que é que és que eu te faço? Mas eu lembro-me. Essa bolsa aqui, um desafio. Pois, na altura, agora também já forçavam alguns elementos do rancho, pá, também já lá vão. Mas o rancho ainda existe hoje? Existe. Pelo menos como instituições. Como instituições, existe. Agora, isto também tem, vamos ver, também tem muita questão de paragem com a pandemia, não é? Isso, também. Isso, há uma coisa que ainda não se falou, também, que a pandemia é muito complicada para o associativismo. Exatamente. Porque quando se perde. Vamos a ver, isto até quase. Isto acontece quase connosco, o dia a dia, as pessoas pararam ali estar aquele tempo todo paradas, aquele tempo todo fechadas, acontece na questão do rancho também, vamos já ver. Mas era uma coisa dinâmica aqui na Tinha terra. Tinha boa. Era. Bom, era um dos melhores grupos. Um dos grandes festivais de folclore que havia aqui na zona, precisamente era o Festival de Valverde. Sabe? Eu não sou pessoa indicada para falar nisso, mas o Chico. Era, fazíamos e resto. Eles faziam assim, parece que. Como é que era? Iam atuar num sítio qualquer. Nós tivemos bons ranchos. Lembro-me de um rancho que veio aqui de Viseu, de Torreguete, acho que qualquer ali de Viseu para um rancho espetacular. Viana do Castelo. Do Algarve. Fizemos muitos festivais, muitos, e não é como hoje. Hoje está tudo feito, as instalações estão tudo feitas. Na altura era preciso trabalhar muito, não havia instalações aqui em Valverde como hoje tem, não é? É tudo. E o Chico, tudo. Vê lá, esse gajo que eu gosto tanto, pá. Tudo. Esse gajo que eu gosto tanto. Epá, em 1980, não sei, Chico, se não se corrigiu. Traz a primeira atuação daqueles gajos do segundo programa, depois do gajo lá com uma pedra no. O Zugaia foi o segundo programa. Fiz parte da comissão de festas, 4 anos, onde veio cá o HF, Ferro e Fogo e o Inclusão. Todos os três a atuar aqui no Lar do Carvalhal. Os três. Mas eu não tocava nessa altura. Custava na altura o HF 125 contos. Epá! Estamos a falar de 1980, pá! Há 40 e tal anos. É a Rua do Carmo, 3 MP. Exatamente. Na altura. Esse é um grande benfiquista, por isso eu gosto. Na altura até se deve ser por isso. Na altura. Eu não posso dizer mais nada. Já lá vão 40 e tal anos. Éramos com os três conjuntos ali a atuar aqui no que estava a chover. Estava isso cheio de gente. Na altura em que os Ferro e Fogo ainda ficavam originais. Ferro e Fogo, o HF e o Inclusão de Luz. Os três, todos. Uma noite. Ferro e Fogo. Não, uma das primeiras bandas. Ferro e Fogo. Bom conjunto também. Hoje em dia tocam versões. Dar da Rock. Era o Ferro. Discos perdidos. Gostava de ouvir uma música de Ferro e Fogo. Posso pedir uma música de Ferro e Fogo? Eu não posso. Gaja Marada. Gaja Marada. Então eu quero ouvir o Gaja Marada. O gajo dos Ferro e Fogo morava na Amadora, o vocalista. Eu não posso dizer aquilo que me apetece, mas pronto. Tanta vez que eu morava na Damaia, encontrava. É, mas o gajo tinha sempre aquela postura. Eu tinha o cabelo comprido, o gajo parecia um Johnny lá da inglês, não sei quantos. Não estrangeia ninguém a falar português, era só inglês. Já me arrumava para não dizer outra coisa, para não fazer telefonemas para lá em Cova da Beira. Era um. Portanto, para o Jerónimo, já sabemos que há dois tipos de músicos em Portugal. Era um cabafil. Os amigos dele e os bros. Não, não é bem assim, Não, mas pois. Mas tu queres ver o Ferro e Fogo? Os Ferro e Fogo é muitas vezes ali à Barroca. Muitas vezes, quase todos os anos. Eles gostam muito deles, pá. Quase todos os anos. Quase todos os anos. Quase todos os anos, o Ferro e Fogo. Na Barroca estão lá sempre. Quase todos os anos. Nós trouxemos cá três. Nós trouxemos cá três vezes o Ferro e Fogo. E festa? Este ano há festa? À partida parece-me que sim. À partida parece-me. Pois, nessa altura, para ser trouxe cá os UGF, você pertencia à Comissão de Festas. À Comissão de Festas e à Comissão Fabriqueira. À Comissão Fabriqueira. Também. Fazia parte das duas partes. Uma questão de controle de dinheiros, uma questão de controle de tudo, fazia parte da Comissão de Festas. Eu não compreendi bem essa diferença entre as... também existe na Fatela, o que é a Comissão de Festas e o que é a Comissão Fabriqueira. É muito simples. A Comissão de Festas é um grupo de gente, é só que organiza, organiza as festas. A Comissão Fabriqueira é uma comissão perante o padre, que é o presidente, tem o secretário, tem o tesoureiro, sim, que orienta as contas da igreja perante tudo o que é na igreja. A diferença é esta. Normalmente os espaços são da paróquia, não é? Exatamente. Que recebe o dinheiro da Comissão de Festas. Que recebe então, o dinheiro da Comissão de Festas. Não é entre a Comissão de Festas e a Comissão Fabriqueira. Exatamente. Nem sempre, mas... agora nós, na altura, como era, vamos já ver, e nós, na altura, fomos para a Comissão Fabriqueira, parte deles, porque como é que se é, pá, então nós estamos aqui a trabalhar, a fazer o dinheiro, depois vamos dar o dinheiro. Vamos lá ver. Havia a Comissão de Festas e havia da parte da Comissão de Festas que fazia parte da Comissão de Fabriqueira e nós orientávamos. Fazíamos as obras, fazíamos isso, fazíamos aquilo, com o acordo do padre. Está a perceber? Foi isso que na altura que era o padre porque Carvalho. Normalmente, isto é uma coisa, estamos a entrar no período das festas de verão que este ano vão regressar em força aqui à nossa região, não é? Por isto vamos ter um verão. Eu acho que mesmo que seja festa, porque isto lá está, é o mesmo problema que estávamos a falar há bocadinho das associações, dois anos sem fazer festas. Perde-se, acaba. Mas eu acho que é melhor que se faça, nem que seja com meia dúzia de bifanas e um bailarico, mas que se façam as festas. E que é um muito adiantado a pensar fazer. Porque não tem nada a ver a Comissão de Festas, é uma organização, e a Comissão Fabriqueira é outra, não é? O padre é o presidente, não é? E é que gerem os dinheiros da igreja. E a Comissão de Festas, ao fim. Mas pronto, só para me explicar. Aquilo, a festa gera um dinheiro, um dinheirinho, depois é para pagar as contas e depois o dinheiro que sobra é dado à Comissão Fabriqueira que dá à paróquia. Sim, sim, sim. E a paróquia é obrigada a usar aquele dinheiro para obras de beneficiação na igreja. É o telhado. O telhado, na igreja, tudo. As obras de manutenção. Tem manutenção, precisa ser de luz, tudo. A igreja também tem despesas, mensais, claro. Não é? E não é com, não é com a esmola. Não é com a esmola que vão às missas que também se conserva, porque não é só a igreja. As capelas também têm a sua despesa, não é? Claro. Tudo o que é da paróquia, não é? Tudo que é da paróquia. Portanto, a festa popular ajuda a sustentar o património da igreja, exatamente. Que é comum. Exatamente. É isso. Pronto, e depois às vezes gera aqui grandes. Exatamente. Lá vamos dar o dinheiro. E nós. Não só guerras como estranhezas, por exemplo, quando, em relação a fazermos a Fratela Sónica, as pessoas perguntam: isso é para quê? Para que vai o dinheiro? Exatamente. E nós, para ultrapassar essa situação, parte de 3 ou 4 da Comissão de Festas passou para a Comissão Fabriqueira. Que é o melhor, é juntar todos no mesmo. Vamos ver. Parte legislativa. É a parte. Não. Mas e pronto, nos trabalham. Isso são contas de outros resultados. Isso são contas de outros. Eu acho que está na hora de festas. Está na hora de mais uma música. Discos perdidos. E já que estamos a falar de festas... A música e balavista, e a seguir mudamos de tema. Festas de verão, acho que tu devias escolher a tua música pimba preferida, Jerónimo, para as festas de verão. Ah, o que é que tu gostas de ouvir? Voltei de lá. E não, ontem estava em França e agora já estou cá. Então como é que era? Esse é de quem? A mulher. Não, como é que chama? É o... Mas vale um mês aqui que o ano inteiro lá. A mulher ingrata, exatamente, a mulher ingrata. Não, já ouvi, essa que escolheste antes é boa. Eu voltei, como é que chama? É do... Voltei, é de meia. Ah,

pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, eu nasci na Beira. Pronto. Sou homem. Agora vamos querido. À outra parte. Sou com o Margarito, o bem rígido e moreno. Tínhamos combinado quando falávamos de política. É, mas tu estás mortinho. Ele está. Oh, não, assim, não estou mortinho. Ele está aqui à meia hora a dizer que não quer falar de política. Não. Quer pôr aqui o amigo Francisco em maus lençóis, como se não estivesse. Não, não tem nada. Não, não. Estou à vontade. Estou à vontade. Nunca tive. Estou à vontade. Estou com. Mas foi uma longa, como ele disse. Estamos a falar de uma longa vida autárquica aqui. Quantos mandatos, Chico? Olha, eu fui para a Junta em 1989. Fiz 4 anos como tesoureiro. A partir daí, depois fui sempre... Presidente. Fui sempre presidente. Na questão da União de Freguesias, aí eu passei para o Fundão como vice-presidente, mas tanto modo de conta aqui da Freguesia do Alverde. Neste momento estive 32 anos seguidos e neste momento... Estou na Assembleia de Freguesia, porque a minha lista perdeu, mas Caio Valverde continua a ganhar na lista onde eu estava, foi a única das duas mesas que ganhámos, foi aqui em Valverde. Eu duvido, mas às vezes perdemos. Mas pronto, continuo a trabalhar, ativo, mas na Assembleia de Freguesia, por isso que estou. Você está a ver. Fiz-o, porque Freguesia de Valverde não é nada do que é hoje. Isto já é tudo muito bonito. Hoje, trazendo uma verdade, há 30 anos, luz, água, estrada, pois é, era um bocado mais para aí, oh. Da história da política, não da politiquice, que isso não nos interessa. Não era nada daquilo que é. Hoje o que interessa é saber o que é que a Junta, é a primeira Presidente da Junta de Freguesia que temos a entrevistar neste programa, fica já ex-presidente, primeira autarca. E eu tenho muito respeito pelos autarcas daqui, sobretudo os autarcas de freguesias. Porque eu acho que a maior parte das pessoas que nos ouvem não sabem que aquilo é um trabalho quase associativo, porque eu tenho os ordenados baixíssimos para uma dedicação posso muito dizer, grande. Quanto é que ganha o Presidente da Junta de Freguesia? Posso dizer que eu estive aqui na Freguesia de Lovard, ganhava 274 euros mensais. Para o Fundão fui a ter muito mais trabalho, que não fazia mais nada, só andar na Junta, passei a ganhar 244. Mas fazia-o por gosto. Sim, é, mas estou reformado. É, agora não é para aquilo que se ganha. Agora vamos já ver. E vocês momento. Tiveram um papel muito importante no desenvolvimento das terras e das freguesias durante anos, porque hoje é o que você está a dizer. Hoje aqui a luz, a água, o saneamento é tudo garantido. E, portanto, isto. Antes não havia, não é? Não havia um funcionário, não havia uma carrinha. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu tenho uma coisa a dizer mal de já não há caminhos. Vamos lá ver. Isso também é interessante. Vamos lá ver, vamos lá ver. Mas como é que um Presidente da Junta ganha eleições? É pôr alcatrão, não é só pôr alcatrão nos caminhos. Vamos lá ver. Também tem que estar com as pessoas, não é? Tem que ser aberto. Mas também não é fácil dar-se com toda a gente, porque você vê perfeitamente que por ti isto tem que haver regras. Não é? Tem que haver regras. Vai sempre criar inimizade. Há sempre. Quer queiramos, quer não, há sempre. Porque este quer o muro aqui e o Presidente da Junta chega lá, não, tem que ser aqui. Isto é, há sempre, seja como for, pá, mas seja como for. Eu tive 32 anos na Freguesia de Valverde e posso ter o orgulho que ao fim de 32 anos, a lista onde eu pertencia, fazia parte dela, foi a única freguesia que ainda consegui ganhar. Está a perceber? Agora, então e tu, Jerónimo, quando é que candidatas aqui à Junta? Achas já não há Junta? Achas que alguém... Não, mas vai haver, mas olha, possivelmente vai haver. Pois é, o que é que achas disso? Jerónimo vai se candidatar a uma Junta de bois. Proponho, vamos montar aqui uma candidatura do Jerónimo à... Mas o problema... Eu? O problema que se põe aqui é quem... Variador da... 20 votos negativos. Ficas a variador da... O problema que se põe aqui é quem é... A variável da cultura. A variável. Quem é quem é que organiza isto, quem é que vai para a frente? O pessoal está se... Mas a pergunta é, o que é que hoje uma freguesia como a Fatela, como o Alcaide, como... Imaginando que o Valverde era uma freguesia autónoma outra vez, o que é que uma freguesia precisa de trabalho da junta? É a pequena obra, é o quê? Esse trabalho que vocês fizeram durante 20 anos, esse o trabalho principal está feito. Ainda não está todo, há sempre, há sempre, há sempre, há sempre, há sempre alguma coisa para fazer, e se alguém seja tenha maneiras de andar, há sempre para fazer, vamos a ver. Eu, quando fui para a junta de Valverde, disse à prefeita, não havia um metro de jardim, um metro que fosse. Hoje talvez seja a freguesia do Conselho da Fundão com mais jardins, está a perceber? Hoje tem que se fazer essa manutenção toda, está a perceber? Há um buraco, há uma lâmpada, há um muro, há isto, há aquilo, é tudo de limpeza, passa, é tudo. Passa pela junta de freguesia, se ajuda. Passa tudo pela junta. Mas a organização financeira... Financeira, vamos a ver, a junta não tem dinheiro para fazer obras. Pronto, é isso. Não tem, ponto final. E portanto, quando as pessoas vão votar no presidente da junta por causa das obras... Esquecem-se que o Presidente da Junta não tem dinheiro para fazer. Não tem, não vale a pena dar as voltas, não tem. Não tem. É o Sr. Presidente da Câmara. Exatamente, exatamente, exatamente. Não tem dinheiro, vamos a ver. Não tem a Junta, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vamos a ver. Não há orçamento, mas. Olha, eu dou-lhe uma hipótese: a Junta do Fundão tem um orçamento de 760 mil euros mês anual. Mas pronto, mas União de Freguesias. A União de Freguesias tem. Tem à volta de 500 para funcionários. Está tudo seja, dito. Está tudo dito. Mais de está tudo dito. 60% a 70% do orçamento. São a ordem, é são a ordem de 65%, 65% para funcionários da Junta, está a perceber? Agora vai ser, veja, luz, água, máquinas, gasóleo, todo o resto da máquina para obras, está a perceber? Posso dizer que o orçamento do ano passado da Junta de Freguesia, da União de Freguesia do Fundão, tinha para obras para as freguesias todas, tinha lá 30 mil euros. Nem era bem 30, era 29 mil e qualquer coisa. Sabes que eu sempre tive uma quesilha muito grande com o Chico. Foi nunca apostarem na cultura. O Jerónimo era da oposição? Não, não era uma oposição. Era? Não, sempre, não, não. Estava sempre a chatear, era. Vamos lá ver. Estava. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ele sabe que aqui em Valverde sempre foi um homem de obras. Água para um lado, sangramento para o outro. Coisa. Tudo para um lado. Pronto, havia que as pessoas necessitam. Ainda hoje não está tudo concluído. Ainda hoje sair não está tudo concluído. Vamos lá ver. Eu para fazer estas obras não tenho dinheiro para dar para ali. É verdade ou não? Epá, as minhas opções eram essas. Mas atenção que eu reconheço uma coisa. Atenção, sou estúpido ao ponto de dizer isso. Eu sempre quis levar a coisa para o meu lado, que era para a cultura. Não se aposta na cultura envolver. Mas entretanto já dei uma aprobatória à Temposição 5. Hoje não há ninguém que sai de casa e que chega a Valverde com o sapato cheio de lama. Percebes o que é que eu quero dizer? Discos perdidos. Epá, isto é um bom mote para mais uma música, um disco perdido. Exatamente. Sapato cheio de lama. Olha, eu queria ouvir o sambando na lama com o meu sapato preto. Sabes quem é esta música? Eu... A propósito de... Mas percebes o que é que eu quis dizer? Não, com o meu sapato preto. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que dar o tom. Quase rodando, caindo de boca, a voz é rouca, mas o mote é bom. Sambando na lama e causando frisson. Mas olha só, um samba de cócoras em terra de sapo, sapateando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar lição. Quase rodando, caindo de boca, mas com um pouco de imaginação. Sambando na lama sem tocar o chão. E o tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé. Sambando na lama de sapato branco glorioso, um grande artista tem que fazer fé. Quase rodando, caindo de boca, pá de touca, jura de mulher. Sambando na lama e passando boné. Mas olha só, por fora filó, filó por dentro, mulambo cambaleando no toró, cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que dar o que tem e o que não tem tocando a bola. No segundo tempo, atrás de tempo, sempre tempo vem. Sambando na lama, amigo, e tudo bem. E o tal ditado como é: festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé. sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que estar feliz. Sambando na lama e salvando verniz. Mas olha só, em terra de sapo, sambando de cócoras, sapateando no toró. Cantando e sambando na lama de sapato branco glorioso. Um grande artista tem que estar tranchando. Sambando na lama, amigo, até manhã. Que tal ditado como é? Festa acabada, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé, músicos a pé. Já tenho aqui um desafio musical, Miguel. O tema desta conversa também foi ciclismo. Músicas ciclistas, músicas com bicicletas. Bicycle! Bicycle dos Queen! Bicycle dos Queen! Bicycle! I want to ride my bicycle! Bicycle! Bicycle! Bicycle! I want to ride my bicycle! I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. As nossas estradas portuguesas. curvas, mas tu pedalas com firmeza. Ao passares no norte, vês tudo verdinho, vem um povoção a dar-te carinho. E no Ribatejo, com belas paisagens, ouves aplausos à tua passagem. Vês lindas planícies que são de encantar. É o Alentejo, mas toca marchar. Passas no Algarve, praias e calor. Todo o povo vem ver-te com fervor. Sempre à frente és o primeiro, mas sempre com nobreza e virtude. Alegria, alegria, alegria, ao ganhares nas penhas da saúde. É amarela, amarela a camisola do nosso campeão. O ciclista preferido era o Venceslau Fernandes. É grande homem. É, para o Venceslau. Ainda ganha uma volta, acho que ainda ganha uma volta aos 44 anos, ou o que foi. Pá. Não me faças dizer, mas porque eu disse os outros. O pai da Vanessa Fernandes. O Venceslau Fernandes, uma vez, ganha uma volta, acho que aos 44 anos. Oh, sim, que é mentira, não ganhou nada. Com amizade, nos despedimos. Boa noite, amigos. Vamos embora de bicicleta. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.